achei salvação em Jesus, meu Senhor. Perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração e do seu amor tenho paz. Paz do Senhor, célica paz, paz que este mundo não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz, tenho paz do Senhor, paz do Senhor, célica paz, paz que este mundo não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz, uma célica paz.